Não estou afim de bancar Champollion e decifrar teus sonhos, hieroglifos freudianos, fruto de teu esfíngico inconsciente. Pois é o seguinte, não acho uma boa dormir no ponto, dar uma de tonto e vomitar pelos divãs as coisas chãs e vãs tão próprias do cotidiano. O negócio é armar uma doideira, ir pra Juliano Moreira e esconder-se no tempo, fingir tocar piano tal como Nazaré, e terminar afogado em algum lago anônimo, e terminar afogado em algum lago anônimo. Pois é o seguinte, não acho uma boa dormir no ponto, dar uma de tonto e vomitar pelos divãs as coisas chãs e vãs tão próprias do cotidiano. O negócio é armar uma doideira e ir pra Juliano Moreira e esconder-se no tempo, fingir tocar piano tal como Nazaré, e terminar afogado em algum lago anônimo, e terminar afogado.